Famílias de poetas que morreram cedo. Sonhos precoces do meu peito segredo. Brisas de natureza espantosa, perene fonte na loucura virtuosa. Arte oculta de um pobre alquimista. Ao longo da crônica já tem mais de 30. Vulto estranho e narrador. Tudo jazia imerso no escuro esplendor. Às vezes hostil, acima da solidão. Nos pátios pavimentados da razão. Como o faro de um cão na trilha. Beijo convertido, pressão de armadilhas. Os pesadelos são velhos pioneiros. Maldição que pende sobre o nevoeiro. Sombras incrédulas e imorais. A mesma linhagem de monstros nos quintais. A crença no sobrenatural. No buraco da memória nada é real. Guarnecidos pelo instinto traiçoeiro. Cigarros no fosso. Decadente do sanseiro. Fiz meu caminho de volta pra casa. Procurei um jeito e um lugar. Por horas e horas vaguei. Retornei ao velho quarto e não me encontrei. Um homem sábio outro dia me disse: apenas ande firme neste caminho. Até o amanhecer da luz. O vento soprará no seu rosto. Os passos do autor. Mais um analfabeto escritor. Medo subordinado, fascinação. Em resposta doentia, contradição. Na adoração da sutileza. Fascinante, incompleta fortaleza. Barba feita, já com alguma idade. Etapas da brevidade. Pele flácida, em desalinho sombria. Efeito cumulativo dos dias. Entre receios do antinatural. Limitadamente mortal. Para um homem de sentimento e ação. Coisas invisíveis em transformação. A clínica, circo de luz e velas. O desespero, a ferida, a sequela. O comprimido, um comparsa iludido. Misericórdia, o louvor, o gemido. Tais mundos estranhos, silenciosos, chamados. Por Deus não estou louco, por Deus fui curado, fui curado. Fiz meu caminho de volta pra casa. Procurei um jeito e um lugar. Por horas e horas vaguei. Retornei ao velho quarto e não me encontrei. Um homem sábio outro dia me disse: apenas ande firme neste caminho. Até o amanhecer da luz. O vento soprará no seu rosto.